A história de vida de hoje é sobre um professor que não olha a meios para atingir os fins. Os professores, para muitas vezes terem a atenção dos alunos, recorrem a truques baixos. Neste caso, o truque tem o nome da história: o quispo. Foi graças ao quispo que alcancei a maior de todas as minhas ambições: ser célebre. O quispo que meu marido me ofereceu era de cor vermelha. Eu fugi para o Bordeaux. Tinha nas costas uns desenhos marciais com espadas e luvas de boxe e como pano de fundo um sol com muitos raios que irradiavam para todas as partes das minhas costas. No peito, e muito discretamente, o mesmo desenho estava colocado à direita. Corria a década de 80, lá pelos anos de 86 ou 88, já vai longínquo a data, ainda era uma professora de educação física no ativo, e naquela semana tinha programado vários exercícios nos quais as cordas eram material a explorar. As raparigas eram peritas no assunto, saltavam e corriam com as cordas na mão desde o jardim de infância. Havia também, e a bom da verdade, rapazes bastante razoáveis. E foi no segundo dia da Semana das Cordas, uma terça-feira, que a turma de que eu era também diretora me guindou à celebridade. O exercício físico começava com uma pequena estafeta. As raparigas abriam as colunas e começavam. Na segunda corrida, havia um mocetão, pesadote, intelectualmente inteligente. O rapaz deu consigo a rejeitar pegar em cordas, essas coisas de meninas. E chegou mesmo a xingar os rapazes que manipulavam as cordas com perícia. Bem ao meu jeito, fiz de conta que nada vi, nem de que nada se passava. Pedi à turma que se sentasse e visse a importância das cordas na preparação dos boxers. Fiz uma exibição de arrasar. Saltei à corda, trocando os pés, os braços, dançando quase em pontas. A plateia não regateou os seus mais profundos e sinceros aplausos e eu tinha diante de mim os filhos da nação no auge das suas capacidades críticas. Eles viram e acharam o máximo. Peguei discretamente no meu quispo e vesti-o, virei-me de costas para eles. Depois pude ver com os meus próprios olhos o olhar feliz, mas estupefacto, da turma inteira. Estava na hora das explicações. Sabeis, queridos amigos, por que razão a vossa professora usa o exercício das cordas? Não, mas gostava de saber, preferiu o nosso herói. Na minha juventude fui campeão nacional de boxe. O quispo prova-o. As palmas e a admiração. O orgulho dos meus alunos foi fulminante. Ela foi campeã de boxe. E porquê é que dizes isso? Continuou o rapaz. A resposta de um outro foi firme. Oh meu, olha só para aquele quispo! O nosso herói ficou de tal modo tocado que até ao final do período, durante 5 dias, veio a saltar à corda. De casa à escola. Assina a campeã de boxe nacional. Esta senhora não quer ser identificada publicamente e nós respeitamos o seu desejo, apesar de não o compreendermos. Mas agradecemos, obviamente, a história e, para mim, tudo o que tem a ver com o quispo remete-me sempre para a minha adolescência, para todos como eu, tinham 20 anos nos anos 80 e, portanto, o quispo para eles foi um elemento central da sua vida. Lembramos que podem continuar a mandar-nos histórias para historiadevida@rdp.pt ou Produções Fictícias, Travessa da Fábrica dos Pentes, Resto de Chão, 1250-105, Lisboa.